Olá, ouvinte! Está no ar mais uma edição do Na Escuta, o rádio jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou a Nayara Chaya e hoje temos uma edição especial. Em vez do formato que você já conhece, nossa equipe preparou uma mesa redonda para conversar sobre a política pública de cotas e as bancas de heteroidentificação. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a conquista de diplomas de graduação para a população negra é quase 4 vezes maior do que nas últimas décadas. Depois de mais de 15 anos desde a primeira experiência de ações afirmativas no ensino superior, o percentual de pretos e pardos que concluíram a graduação cresceu de 2,2% para 9,3%. Mesmo assim, as constantes fraudes levantam a discussão de como garantir que estes candidatos preencham as vagas que são suas por direito. Para falar sobre esse tema, convidamos a professora e presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, Nicéia Mauro. Olá, Nicéia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Olá, obrigada pelo convite. E quem está aqui com a gente também é o advogado e presidente da Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da UFO, Adailton Oliveira. Muito obrigada, Adailton, pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, estamos aqui para estar colaborando, né? E também é a nossa convidada, a Georgia Cristina Mitrano, que é membro da Comissão de Heteroidentificação de Cotas Raciais aqui da Universidade. Muito obrigada, Georgia. Eu que agradeço. Sou professora do Instituto de Filosofia da UFO. E antes de darmos início à nossa conversa, vamos contextualizar mais esse assunto. Você sabe o que faz uma comissão de heteroidentificação e a importância dela no ingresso de estudantes pretos e pardos nas universidades públicas? As repórteres Ana Luísa Vargas e Vitória Bertolucci apresentam o tema e fazem um panorama desse sistema dentro da UFO. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Este trecho compõe o artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Em controvérsia a essa citação, o processo de expansão política do nosso país não trouxe mudanças significativas para a população negra. Desde a abolição da escravatura no Brasil, mesmo que tente-se criar ideias de igualdade entre as raças, as diferenças políticas, sociais e econômicas permanecem presentes até hoje. Sabemos que esse marco histórico não garantiu e nem garante até hoje aos negros condição social igualitária, visto que o grupo ainda sofre com preconceito e discriminação. Como consequência da trajetória histórica do nosso país, foram criadas as cotas raciais. Esse sistema surgiu como uma solicitação do Movimento Negro Unificado, o MNU, fundado em 1978, e que requisitava o estabelecimento de políticas públicas que priorizassem o ingresso de negros nas universidades. As cotas se configuram como um modelo de política de ações afirmativas, capazes de garantir a redução das desigualdades socioeconômicas e educacionais entre os membros pertencentes à sociedade, principalmente no que se refere ao ingresso em instituições de ensino superior públicas. Inicialmente, o sistema de cotas foi criado nos Estados Unidos, em meados dos anos 60, e tinha como intuito a diminuição da desigualdade social e econômica entre negros e brancos. No Brasil, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro foi a primeira a instituir a reserva de vagas para estudantes negros, pardos e indígenas no ano de 2003. Logo após, a Universidade de Brasília também aderiu ao emprego desta, sendo a primeira federal a ter um sistema de cotas em seu processo seletivo. Foi apenas em agosto de 2012 que a lei de cotas foi aprovada. Ao se tornar uma impostação a todas as universidades, institutos e centros federais, a regra obriga a reserva de metade das vagas a estudantes que necessitem das cotas. Com a lei, muitas foram as discussões se a criação de uma cota racial não seria mais uma forma de preconceito com os negros e pardos, já que a cor não definiria o intelecto de um ser humano. De acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios de 2017, feita pelo IBGE, a taxa de analfabetismo entre a população negra ou parda é 130% maior do que entre os brancos. Já a taxa de quem acessa o ensino superior é ainda mais discrepante. Somente 9,3% dos negros e pardos concluem um curso de graduação, enquanto, entre a população branca, os números são de 22,9%. O termo heteroidentificação trata da identificação e confirmação de pessoas que se autodeclaram negras, pardas ou indígenas em processos seletivos. No que diz respeito ao ingresso nas universidades públicas no Brasil, durante o processo, inúmeros estudantes fraudam o sistema e se autodeclaram portadores de cotas raciais quando não o são. Quando falamos sobre o prejuízo na efetividade das políticas públicas de cotas raciais nas universidades, esse é o principal fator para a escassez de estudantes das etnias citadas nas universidades públicas do país. Bom, como nós vimos na reportagem, essa política pública ela representa um avanço fundamental para a população negra dentro de diversos espaços sociais, não só a universidade. Porém, segundo a revista Retrato, seção do site Agência de Notícias do IBGE, no censo de 2016, os autodeclarados pretos ou pardos ainda foram maioria dos índices de desemprego e obtinham menor renda mensal. Dessa forma, Nissaia, como que é a lei de cotas se faz importante para os autodeclarados pretos ou pardos no que tange ao combate ao desemprego? Nós temos que pensar, por exemplo, que para você ser um profissional da área de saúde, como um médico, um dentista, uma enfermeira, um psicólogo, ou da área de ciências exatas, como engenharia, você tem que ter, de fato, um diploma. A ausência desse comprovante faz com que você não consiga se empregar. Mesmo que você seja um mestre de obra excelente, você jamais vai conseguir trabalhar como engenheiro civil. Para isso, você, negro, negra, branco ou branca, nessa sociedade, você precisa entrar na universidade, cursar a cadeira de bacharel em engenharia civil, por exemplo, e terminar esse curso. No entanto, a gente vai perceber que a nossa universidade, ela trabalha com uma quantidade fixa de vagas. E em determinados cursos, como esse que eu apontei agora, que é engenharia, medicina, a quantidade de pessoas interessadas é muito maior, muito mesmo, do que a quantidade de vagas. Então, quando você é um jovem negro da periferia, que não teve acesso à educação, a bens culturais como o cinema, o teatro, ou um parque, um museu, tudo isso prejudica a sua formação e a concorrência dentro de um vestibular ou mesmo do Enem. Então, a gente vai perceber que é importante que o Estado, o Brasil, né, através de leis, regulamente uma quantidade de vagas para que esse componente da nossa sociedade possa entrar na universidade e ter o seu diploma para ser médico, engenheiro civil, psicólogo, professor, professora, assistente social. São muitas as profissões que precisam, de fato, de um diploma e o acesso a ensino superior também. E o Brasil, ele foi o último grande país ocidental a abolir a escravidão, e até de uma forma meio complicada sobre o processo dessa abolição. Como que esse fato influenciou a lei de cotas nesse assunto? Na perspectiva histórica, a gente vai perceber que o Brasil viveu muito mais tempo sobre um Estado escravocrata do que sobre um Estado democrático como o nosso agora. Então, são aproximadamente 100 anos para um Estado democrático e mais, quase 4 vezes mais, um Estado onde o negro e a negra eram explorados como objetos e não como seres humanos. Mas quando a gente percebe a abolição através de uma lei, a gente percebe também que não houve um processo de integração desse negro que outrora era objeto para virar um cidadão de fato. Então a gente teve leis que impediam acesso ao ensino, acesso à saúde, a bens como, por exemplo, a terra. Isso tudo faz com que a gente perceba que é necessário se combater o racismo, a discriminação ou o estado de consumo de bens materiais, econômicos, culturais da população negra através de uma política efetiva do Estado, como, por exemplo, a lei de cotas. Bom, vou aproveitar o gancho e depois vou passar aqui para Daílton, porque a parte jurídica é com ele. É bem interessante a tua pergunta, porque a Nissaia apontou muito bem. Nós vivemos muito mais tempo como escravocratas do que como país, como indivíduos libertos. Só que o pensamento escravocrata, ele está até hoje. São simples palavras, eu costumo brincar que aquela tia, né, aquela pessoa lá da família, que também não é branca, que é parda, cujo pai é branco, cuja e a mãe é negra, ou vice-versa, cuja... Tem toda essa historicidade. Quando ela vai falar de uma diarista, de uma empregada doméstica, a gente ainda tem o discurso do dono, de escravo, do senhor, né? São discursos, e discursos que hoje a gente traveste com eu pago o teu salário, mas não é bem isso. É tentar tirar a pessoa do fim de semana, não entender que ela tem direitos, mesmo que as leis existam. Eu posso ser equivocada, depois eu vou passar para o Daíldo, porque ele vai responder. Pelo que eu soube, pelo que eu entendi, nós tivemos pequenos períodos em que os negros brasileiros não tiveram evidentemente direitos legais, os libertos, e mesmo depois da escravidão. Mas a questão não é o direito, que é a questão da cota, que muitas vezes pergunta assim, mas para que eu preciso da cota? Ela vai resolver o problema? Sim, sozinha, claro que não. Mas quantos negros médicos você já viu naquele consultório? Quantas psicólogas negras te atenderam? Com quantos dentistas negros você foi? No momento em que esse pessoal também, além de uma dívida histórica social, sim, uma dívida histórica, porque eu sou uma carioca, então eu conheço um pouco mais da formação das favelas do Rio, então eu posso falar um pouco melhor que lá era corte. O que que acontece? Simplesmente esses indivíduos foram, aspas, libertos. Eu sempre coloco aspas, porque... Né? Liberdade... Não foi bem uma liberdade. Exatamente. Com um estigma de carregarem consigo mal, porque nós até hoje usamos essas palavras, uma palavra que eu não uso, e eu achei interessante que outro dia alguém falou pro meu menino mais novo, ele falou, o que é isso? Nunca ouvi essa palavra. Quero denegrir, que é o tornar negro. Aí eu falei, que bom, mamãe significa mamãe, funcionou, né? Não usar, então já vão com uma marca, uma pecha, né, para a sociedade, sem ter onde ficar. Vão habitar o que eram os cortiços. Num processo de higienização, no início do século XX, esses cortiços são fechados, essas pessoas são retiradas e você tem a formação das favelas, né, nos morros do Rio, que era para onde as pessoas poderiam correr, porque não tinham terras, não tinham posse. Então, é muito mais uma leitura que a gente faz de entender desde o sempre, e eu acho que isso aí aponta isso de uma maneira fundamental, porque nós somos muito novos nesse quesito, de que aqueles indivíduos têm direitos, são iguais. No momento em que eu formo engenheiros, e eu tenho engenheiro no mercado de trabalho, porque se eu não tiver a foto do engenheiro, eu só tiver o currículo, e outro dia eu estava lendo um estudo que era algo bem interessante, quando você tem um currículo com foto, e a foto do indivíduo é negra, muitas vezes sequer o currículo é avaliado. Olha, né? Caiu, acho que nos anos 90, como é que era o termo, como é que é? Boa aparência. O que que era boa aparência? Era ser branco, alvo, né? Boa aparência era isso. Caiu o termo porque, obviamente, o racismo se explicitava ali. Nós ainda não tínhamos nada como comissões de cotas, não tínhamos nenhuma estrutura realmente eficaz, mas já havia algum modelo de pensamento. Quando você não coloca foto, esse indivíduo passa muitas vezes em primeiro lugar, porque você está competindo com quem? Então, o engenheiro vai entrar, o médico vai entrar. E na medida que esse médico entra e eu tenho mais médicos, eu tenho mais engenheiros, aquilo que era um estranhamento, porque há um estranhamento, você nunca viu um médico negro. Quando eu começo a ter médicos negros, ele se torna comum. E na medida que isso vai sendo comum, muitas questões começam a ser dissolvidas. Mas para elas serem dissolvidas, eu tenho que ter os médicos, os engenheiros, os psicólogos. Esses que vêm, eu tenho uma frase, ela não é minha, ela é do meu irmão. E eu gosto de dar crédito a quem fala. Quando começaram as discussões sobre cotas, eu venho de uma família de mãe negra com pai branco, e ainda tentando entender o modelo, pensando no modelo estadunidense, se ele cabia na gente. E meu irmão falou uma coisa que para mim ela é crucial, que é exatamente, você vai falar o quê para esse cara? Olha, querido, fica aí tranquilo, seu neto ou bisneto consegue entrar. Que é isso que a gente está dizendo há 130 anos. E eu acho que o grande problema aqui, no caso, já que a gente está falando sobre as cotas, é a desinformação do público. As pessoas não têm a menor ideia de como é que procede. Eu não ter a ideia, ela mais uma vez cria o estranhamento, ela tem aquele preconceito que sequer ela sabe que tem, que é o que a gente chama do racismo estrutural, ela tem esse racismo estrutural entranhado nela e ela reproduz. E a gente vai ver a reprodução nos mais diversos discursos. Com a diarista, a empregada, ela não precisa nem ser negra, essa que é o interessante, mas se ela for negra, aí os direitos dela ainda são minorizados. E um discurso até que é muito comum é usar o artigo 5º da Constituição, que é o todos são iguais perante a lei, para falar que, se todos são iguais, então as cotas não precisam existir. E para você, Adailton, como que você acha que essa narrativa ela é usada para essa crítica e se ela realmente deveria ou não ser levada em consideração? Inicialmente, eu gostaria de preconizar aqui, de destacar, que quando se fala em direitos, eu tenho que aplicar o direito de acordo com o contexto que eu estou vivendo. Eu tenho que contextualizar. Então, não adianta, de repente, eu tentar aplicar o que está lá no artigo 5º sem eu ter uma noção da sociedade que eu vivo. E isso acontece com relação à questão do negro na sociedade brasileira, que as professoras expuseram aqui muito bem, que realmente a gente tem que ver que o negro na sociedade brasileira, ele durante muito tempo, vamos fazer uma retrospectiva lá na época da escravidão, esse negro ele era considerado coisa, ele não era considerado ser humano. E chegou num ponto... Houve a resistência que a gente sabe do negro, que uma das formas de resistência que a gente teve deles aí, que o negro não suportou de forma tão passiva como muita gente expõe por aí. Ele sempre lutou, ele sempre resistiu ao quilombo, né? Os quilombos são exemplo disso. Mas, infelizmente, a violência foi tanta que alguns até chegaram a introjetar que realmente eles eram coisas, que eles não eram capazes. Como elas falaram aqui, houve a questão da abolição da escravatura, que, na verdade, a princesa Isabel, a gente sabe que ela assinou aquela lei lá porque ela estava pressionada, porque ela sabia que dia menos dia, né, o negro ia fazer a revolução. Então, para que o negro não saísse vitorioso, né, quem estudou um pouco de história mais a fundo, né, vamos assinar que o branco saia vitorioso, que o branco ele seja santificado. E eu sempre faço questão de tocar nisso aí, porque o pessoal endeusa muito, né? Então, o negro saiu ali da escravidão, o que aconteceu com ele? Não houve um planejamento, não houve nada para incluir ele nessa sociedade. Inclusive, o preconceito continua existindo. Tanto que ele, a professora expôs muito bem aqui, a população, né, da escravidão, elas foram se abrigar onde? Nos morros, em condições subhumanas, miseráveis, né? Aí vem o estigma, né? O negro é preguiçoso, o negro não tem condições de melhorar. Não é, gente, né? Nós temos todo um contexto que gerou, sabe, que chegou no momento atual para que existisse uma lei de cotas para incluir o negro, né, no ensino superior. E voltando aqui, a Constituição Federal, de fato, ela fala lá no artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, credo, sexo, idade. E uma coisa que eu chamo atenção aqui para vocês é a questão do princípio da igualdade. O princípio da igualdade, que está ali explícito e implícito na Constituição Federal, ele deve ser encarado da seguinte forma. Daí vem a máxima. A verdadeira igualdade é tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Quando eu falo implicitamente, aonde que está esse princípio que o senhor acabou de dizer, ele está lá na questão da profissão, que lá no artigo 5º é disposto o seguinte: é livre o exercício de qualquer profissão, atendidas as qualificações que a lei exigir. Então, eu tenho que interpretar essa questão do negro e das cotas por esse princípio. Essa é a verdadeira igualdade. E mesmo porque, por isso que eu contextualizei, o negro tem toda uma história de discriminação. E na sociedade brasileira, diferente da sociedade americana, da sociedade europeia, nós temos um racismo diferente aqui. Muitas pessoas aqui na sociedade brasileira que são vistas como brancas, lá nos Estados Unidos elas são vistas como negras. na Europa. Então eu tenho que encarar essa realidade. Quando eu vou para uma comissão de cotas, eu tenho que ter essa visão. Daí que um dos requisitos que é usado é o conjunto dos traços fenotípicos. Aí você me pergunta, e a questão do pardo? Nós tivemos até um treinamento, né? Eu não me lembro o nome da professora que veio lá de, salvo me engano, de BH. UFMG. Da UFMG, né? Que ela expôs muito bem. Ela disse, do jeito que o branco tem várias tonalidades de pele, o negro também tem várias tonalidades de pele. Então vem a questão do pardo. Então tem que começar a ter esse olhar. Porque senão, muitas pessoas, como vem acontecendo aí, elas se dizem pardas, né? E tentam se beneficiar da questão da legislação para, eu falo, auferir uma vantagem que é ilícita para mim. Porque qual que é o objetivo da lei? É tentar corrigir essa desigualdade. É tentar se aproximar da justiça. Não é promover, exaltar alguém em desfavor do outro em momento algum. Em momento algum a cota está aqui, a questão da cota, para dizer que o negro é menos inteligente. Gente, isso é um absurdo. Eu, por exemplo, eu conheço tanta gente talentosa, eu não vou nem entrar nesse mérito, né? Isso para mim é ignorância, né? Eu acho que não é por aí. Então, eu acho que a cota, ela veio, nós temos que ter para corrigir essa questão e mesmo para concretizar um direito que já está descrito lá na Constituição Federal. Né? Nós vivemos num país onde, que, infelizmente, a maioria não tem muita noção de legislação, ela desconhece. Mas quando essa questão da cotas, nada mais, nada menos do que eu estou colocando para concretizar o que já está escrito ali. E é isso que a população negra, aquele que sofre o preconceito mesmo, é isso que ele tem que reivindicar, e ele está certo. Todos nós somos iguais, nós não somos diferentes. Isso foi criado pelo homem, pela sociedade. A gente não deve mensurar, né, a capacidade do outro, a inteligência do outro, pela quantidade de melanina da pele. Queria puxar mais para esse lado da autodeclaração de pardo, que é algo que sempre causa muitos problemas, alguns problemas que acontecem nas bancas, normalmente são a isso, se é uma pessoa que é branca se declarando como parda, muitos pardos dentro da universidade se declaram como brancos, e eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre essas diferenças entre as definições de pardo, quem é pardo, quem não é, como a gente sabe sobre isso. Então, fique à vontade. A parda vai falar. Eu acho que a grande questão que está em jogo, eu acho que é uma coisa que a gente esqueceu de falar, que nós esquecemos, que a questão das cotas, ela não é dissociada de uma questão econômica e social. É importante porque eu tenho amigos, advogados em Uberlândia, que fizeram direito na UFO negros. Ah, nos anos 90. Por que que eles fizeram direito na UFO negros? Porque o pai e a mãe tinham condições. Era um grupo de uma minoria negra que estava empenhada dentro de uma classe média que teve a capacidade de concorrer exatamente igual a qualquer outro. Eu sou mãe de um menino negro e de um menino pardo. É assim, se eu pensasse fenotipicamente, João Guilherme é pardo e Chico Santos. Mas eu sou uma professora da UFO, cujo pai deles é professor da UFO, né? Dado todas as condições de trabalho, salário que a gente possa questionar, nós temos uma condição financeira que podemos dar melhor educação aos nossos filhos. Então, os meus filhos jamais vão concorrer no ensino superior por cotas. Eles não estão nesse nível de concorrência. Eles não precisam desse nível de concorrência. Por quê? Por obra do Divino Espírito Santo. Porque também, aliás, a lei de cotas, quando você vai ler ela integralmente, ela é para alunos oriundos do ensino público. Público. Então, se você está numa rede pública estadual, ou se você está no Instituto Federal, ou instituições como, por exemplo, a Marinha, o Exército, que tem também ensino de segundo grau, ou ensino médio, e fez ele integralmente. Ou é um aluno que teve bolsa integral durante os 3 anos do seu ensino médio, você também pode acessar pelas cotas. Por quê? Porque quando o movimento negro solicitou cotas ao Congresso Nacional, o nosso entendimento é que essas cotas deveriam ser raciais. Mas o Brasil é tão racista e tão escuso nas suas leis que vai dizer assim, não, cotas para negros é estranho, mas cota para pobre, ok, porque normalmente as pessoas negras também são pobres. Mas existem pessoas negras, como disse a professora, que é uma minoria. Que é uma minoria, mas existe, mas e que existe. Não são pobres. Para essas pessoas, a cota não é válida, porque você não é aluno da educação pública. E por que, que você é pobre, preto e oriundo da educação pública? Porque você não tem acesso a bens financeiros, a bens materiais, para pagar uma educação que se diz de qualidade. Mas quando a gente vai ver, por exemplo, as pesquisas, elas vão demonstrar que os alunos negros, em sua maioria, que entram nas instituições de ensino superior, em cursos como muito concorrido, como, por exemplo, engenharia elétrica, engenharia civil, biomedicina e coisas assim, são alunos que vieram de uma educação pública, que são os institutos federais, por exemplo. Sim. Não uma educação pública da escola lá da periferia. É outra educação pública, porque ela já vem no ensino médio com qualidade. Então, assim, quando a gente aplica a lei e pensa a lei, a gente tem que pensar também no público e na sociedade que está sendo aplicada. Para nós, que somos do movimento negro, faz muito mais sentido uma lei de cotas racial. Mas não é essa que a gente tem, é uma lei de cotas de procedência para alunos oriundos da educação pública. Mas isso é uma questão interessante que a gente tem que levar em consideração um outro ponto, porque nós não temos só uma cota étnico-racial para as universidades. Nós temos as de concurso público. E nessas cotas para concursos públicos, a questão da escolaridade ou da questão econômica não entra. Então, nós temos que entender que existem dois tipos de reparação. No caso, a gente está discutindo as cotas dentro das universidades, mas elas não existem sozinhas, porque quando a gente vai fazer um concurso público, ela não entra. E por que que ela não entra? Porque quantos juízes negros você conhece? Vamos voltar. Quantos médicos negros você conhece? Então, é o momento de você dar visibilidade para que não só não haja o estranhamento do branco e do negro, como o próprio indivíduo negro possa se reconhecer naquele indivíduo. Qual é a questão do pardo? Vamos prestar atenção. Sofreu racismo? Eu acho que a questão exatamente está aqui. E não é o sofrer o racismo porque a tia, a avó... Não, não é isso. É entrar num shopping e ter um olhar torto. Tem um segurança que anda atrás. Exatamente. Eu não sei qual é a cor de pele que você vai dar para mim. Eu me declaro parda, mas eu sei perfeitamente que no Rio de Janeiro eu sou muito parda. Em Uberlândia, eu sou branca. Mas eu sou doutora em filosofia. Eu nunca soube o que me branqueou socialmente. Se foi a cidade ou se foi o diploma. Falando sobre isso, sobre essas questões, a nossa repórter, a Luísa Monteiro, ela foi às ruas e perguntou para as pessoas o que, que elas achavam sobre a banca de heteroidentificação e quais as dúvidas. E só isso já ficou bem claro sobre as complicações e definições do que é um pardo, do que é um preto, quem pode ou quem não pode. Vamos ouvir as perguntas que a Luísa fez para as pessoas nas ruas. Você sabe o que é a banca de heteroidentificação? Eu acredito que essa banca é aquela banca avaliadora para saber se a pessoa pode ou não entrar através das cotas. Não. Sim, é a banca que avalia se as pessoas realmente são o que elas dizem no processo seletivo. Eu acho que eu posso ter uma noção do que seja. Algo relacionado a pessoas que gostam do sexo oposto. Bom, eu creio que seja uma banca que serve para meio que delimitar ou julgar quais são as diretrizes da pessoa, né, em termos fisicamente, para ver se ela está dentro ou não do escopo da cota racial, né? Não sei. Eu acho que talvez seja a banca que vai identificar se o candidato está apto e se ele tem as características físicas apresentáveis para ser aprovado nessa modalidade. Você tem alguma dúvida sobre a banca? Bom, eu gostaria de saber quais são os critérios de avaliação e quem acompanha a banca. A minha dúvida é se caso a pessoa, ela se considere negra, mas a banca diga que ela não é negra, o que que prevalece? A opinião da pessoa ou a opinião da banca? Quem são os avaliadores? Quais são os históricos deles? Se eles são formados, se eles estão envolvidos ou se são pessoas aleatórias que compõem a banca? Por exemplo, muitas pessoas, elas se autodeclaram negras, mas talvez elas não apresentam essas características da negritude. Como que essa banca avalia isso? Bom, vamos começar com uma das mais debatidas. Quais são os critérios de análise dos candidatos quando eles chegam ali falando, não, eu sou negro, mas ele é mesmo ou não? Mas bem, os critérios, como eu falei, ainda mais quando você está no âmbito da administração pública, é bom que por isso que eu levo tudo pela legislação, né, o lado da legislação, para que o pessoal entenda por que, que a coisa é feita daquele jeito. Por exemplo, quando eu estou no âmbito da administração pública, tem um princípio que me rege, que ele está esculpido lá no artigo 37, caput da Constituição, que é o princípio da legalidade. Por esse princípio, eu só sou, o meu atuar é totalmente condicionado ao que está na lei e eu sou obrigado a seguir o que está na lei. Né? A liberdade que eu tenho para fazer diferente, a própria lei me dá essa liberdade. Ela traça para mim, olha, nessa situação você vai aferir isso, naquela situação você vai aferir aquilo e assim sucessivamente. No caso, nós temos uma lei, né? Uma lei que fala para a gente que a gente tem, na hora da gente estabelecer os requisitos, né? Os critérios, a gente tem que verificar, vislumbrar, visualizar o conjunto de traços fenotípicos da pessoa. Se realmente aquele conjunto de traços, por exemplo, a cor da pele, a textura do cabelo, né, nariz, lábios, elas voltam, encaixam a pessoa como sendo uma pessoa negra ou uma pessoa parda. É esse critério que você usa. Né? Não é que um critério, como o pessoal pensa, é totalmente discricionário, totalmente de acordo com a minha subjetividade, o que eu acho. Não, isso é estabelecido. Evidentemente que quando foi criada essa legislação, houve um estudo, como as professoras expuseram muito bem aqui, contextualizando como que as pessoas elas são vistas na sociedade brasileira. O que é ser negro na sociedade brasileira? O que é ser pardo? Como a professora Georgia falou muito bem aqui, lá no Rio de Janeiro eu sou considerada, né, muito parda. Né? Aqui em Uberlândia eu sou considerada branca, mas o que, que fez eu me tornar branca? Entendeu? Então é muito importante isso aí, e o direito, ele permite que você faça isso, mas eu acho que a lei, acho não, a lei ela fez isso, ela criou esses critérios e ela também te dá essa liberdade de você olhar para o candidato e como nós fomos treinados, né, capacitados, a gente contextualizar de acordo com a sociedade que a gente está vivendo. Aí sim, eu acredito que você consegue fazer chegar na equidade. Reiterando, o que é equidade? É tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Isso já está na Constituição Federal, lá no artigo 5º. Essa lei simplesmente ela veio para colocar em prática, criar procedimentos e nos dar ferramentas para a gente concretizar aquele direito. Então, a Constituição ela traça o geral e vem as leis infraconstitucionais, que são as leis abaixo da Constituição, para estar regulamentando aquilo que está na lei maior. E complementando o que o Adailton disse, esse conjunto de característica que faz com que o outro lhe perceba como negro, ele é diferente no Amazonas, aqui em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, eles não são idênticos. Então, a banca de verificação aqui da UFO recebe um treinamento e, novamente, todo ano tem treinamento com pesquisadores, com pessoas do movimento negro, pessoas da área jurídica, para melhorar o entendimento geral sobre como se aplica ou como se deve proceder numa banca de heteroidentificação. Para compor essa banca, a pessoa tem que ser qualificada nesses cursos e ela deve ter uma leitura extra, uma vivência extra sobre aspectos relacionados a questões raciais dentro do Brasil, que seja como nós, professoras e os alunos aqui, através de uma pesquisa, ou dos técnicos administrativos, através do atendimento ao público, a vivência geral. Então é importante que essas pessoas também tenham esse conhecimento e o coletivo que faz parte dessa comissão é altamente qualificado para fazer essa leitura étnico-racial para as pessoas que acessam pelas cotas. No entanto, existem pessoas que são fraudadoras. Se a pessoa é fraudadora da cota, normalmente ela não é uma pessoa parda, que é o que eu falo. Normalmente ela é uma pessoa branca. São essas as pessoas que a gente chama de fraudadoras. Porque quem tem direito à cota é a população negra. Se você não pertence a essa população, você é uma pessoa branca, porque a população indígena também tem uma cota, a qual a gente não falou nesse bate-papo, mas de fato tem, e a banca de heteroverificação também faz essa leitura através do RANI, né, que é o Registro Nacional de Nascimento Indígena. Então, se a pessoa tem o RANI, a gente não precisa fazer uma leitura étnica sobre os traços. Então, ok, então a gente tem que entender que são pessoas de fato que têm comprometimento para estar nesse lugar e fazer esse julgamento. Quando a pessoa não consegue validar a sua auto-identificação através de uma heteroidentificação, a inscrição dela dentro da UFO, ela não é feita e ela não se torna um aluno da Universidade Federal de Uberlândia. E ela pode acessar outros sistemas, né, para ensino superior, ou pode entrar com recurso dentro da UFO ou externo à UFO, se ela entender que o julgamento dessa comissão foi errôneo. Mas é difícil mesmo, porque é de alta qualidade mesmo. A Daílton, eu até queria te perguntar sobre isso. São dois pontos. Quando um aluno ele frauda a cota, o que acontece com ele? Ele é expulso. E a gente tem alguns casos de alunos aqui da UFO que eles entraram com esse recurso e depois e eles voltaram a ter aulas nos seus respectivos cursos. Nós temos que analisar o seguinte, reiterando aqui para vocês, se nós temos um chamado princípio da legalidade, uma lei que fala que você tem que fazer o X e você fez o Y, você cometeu um ilícito administrativo. Então, o que a administração ela tem que fazer quando ela detecta isso aí? Tem um poder chamado poder de autotutela da administração. Esse poder está consignado lá na Lei 9784, de 99, que é a lei que fala do processo administrativo no âmbito federal. Estou falando em nível federal. Né? Então, a administração, a partir do momento que ela detectou algum vício de legalidade, ela pode imediatamente, sem pedir a bênção, inclusive ao próprio Poder Judiciário, anular aquele ato administrativo. Porque se eu estou na administração pública, o fato do aluno ter entrado foi um ato administrativo. Então, eu anulei, ele não é válido. Esse aluno, realmente, ele tem que sair, ele tem que se submeter a novo exame. Judicialmente falando, que a pergunta aí, ele pode ser condenado judicialmente? Ainda é coisa que ainda tem que ser regulamentada, né? Porque qual que é o argumento que a gente ouve? Ah, eu pensei que eu poderia ser considerado negro porque minha avó é negra, que não sei o quê. Então, no âmbito judicial, ainda está para regulamentar se existe essa possibilidade de da pessoa que fraudou isso aí ser penalizada no âmbito do judiciário. Administrativamente, já tem essas ferramentas. A pessoa realmente ela tem que se submeter novamente e não poder mais, evidente, participar da questão de cotas dentro da universidade. Agora você vai falar para mim assim, uma questão que ela, como presidente da Comissão de Sindicância e Inquérito, e se eu tenho um servidor público, ele já tomou posse, ele já criou a relação jurídica com a administração, e eu venho a descobrir que ele fraudou o sistema de cotas e entrou. Nós vamos instaurar um processo administrativo contra ele e ele vai responder. Em restando a culpa, demonstrada a culpabilidade dele, ele é penalizado de acordo com essa lei. Né? Ele não sai impune administrativamente. Eu queria ressaltar uma coisa que eu acho que é crucial, é que a comissão, a gente não é bem uma banca examinadora, a gente é uma comissão de avaliação, onde nós vamos avaliar, como a Anicéia pontuou muitíssimo bem, através de critérios que já vêm determinados por leis, de estudos, isso, com pessoas que são preparadas da comunidade UFO. Em alguns casos tem até externo, mas nós não temos o poder judiciário. Nós avaliamos e damos um parecer informando se nós acatamos a autodeclaração através da identificação das características fenotípicas, ou seja, os traços visíveis que esse indivíduo traz. Fenótipo é isso, não é o genótipo, não é o traço genético. Então, você pode se autodeclarar negra numa série de outras circunstâncias, mas neste caso específico, não. Mas nós não somos juízes, então nós damos um parecer e nós indicamos, olha, que sejam anulados todas as ações decorrentes. E aí, esse indivíduo, ele pode recorrer na justiça, ele tem direitos legais. Por isso você vê casos que nos deixam também chateados, mas é um direito desse indivíduo. E aí, no processo de isonomia, você tem esse direito legal e nós o direito legal de recorrer contra ele. Só fazendo um adendo. A UFO, não a comissão, né? Muito bem colocado pela professora aqui. Evidentemente, eu volto lá na Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 55, que dispõe acerca do contraditório e da ampla defesa. Em qualquer situação, a pessoa tem direito ao contraditório e ampla defesa, que ela pode recorrer, ela pode contestar, porque, como ela falou, nós somos avaliadores, né? A gente está seguindo o que a legislação manda, né? Nós não somos ali, por exemplo, o juízo final. E mesmo porque, lembrando para vocês aí, que na administração pública, no direito administrativo, não tem coisa julgada material e coisa julgada formal. Ou seja, eu ainda posso percorrer outras instâncias fora da administração se eu entender que aquele direito meu, ele não está amparado, que ele foi mal analisado e assim sucessivamente. Nacionalmente, nós temos comissões de heteroidentificação e se percebe, através de estudos, que a existência dessa comissão inibe a inscrição de pessoas que não são alvos dessa política, que são pessoas brancas, dentro da política de cotas. Então, a gente vai perceber que, com o decorrer do tempo, nós temos menos pessoas que se inscrevem e não vão para a banca de heteroidentificação, porque já sabem que não vão passar. Nós temos uma quantidade menor de pessoas que não são aprovadas na banca, que mesmo indo não são aprovadas por serem fraudadores das cotas. Então, eu entendo que as comissões são processos que educam a sociedade para entender que essa política é necessária e deve ser feita para um público específico. Não adianta você ser contra as cotas e, sendo a contrária a ela, se inscreve num curso, entra, cursa, tira o diploma e vai se estabelecer enquanto profissional que se formou numa situação de ilicitude, né? Isso. Que é o que a Adailton fala. Para a gente é muito estranho isso. Como é que você vai ser um dentista sabendo que durante todo o seu percurso acadêmico você esteve num processo ilícito e num lugar ilícito, em que qualquer momento alguém pode bater na sua porta e falar: ô, me dá seu diploma porque você entrou. Nós entendemos como sendo muito complicado, mas isso aconteceu e hoje já não acontece mais com tanta frequência por causa das comissões. Se nós não tivéssemos com tanta intensidade fraudadores das cotas, nós não precisaríamos da comissão. Existe um dado bastante interessante da Universidade Federal de Ouro Preto, aqui do estado de Minas Gerais, que conseguiu identificar em um processo vestibular aproximadamente 80% de fraudadores. Esse número é absurdo. É absurdo. Então, a gente tem que entender que não é uma pessoa nem duas. É um contingente muito grande. E faz com que as cotas não sejam eficazes. Porque se a gente tem esse conjunto de pessoas que não são negras entrando pelas cotas, o impacto esperado nunca virá. Então, é importante que as comissões existam para que a gente tenha, de fato, a efetividade da política pública. Com essa fala da Aniceia, que foi muito forte, a gente encerra o nosso programa. Eu quero agradecer a presença da Adailton, da George e da Aniceia. Foi muito bom conversar com vocês sobre isso, muito esclarecedor. E eu espero que, daqui para frente, menos fraudes aconteçam e a gente possa ver a universidade cada vez mais negra. Na Escuta fica por aqui. Nós agradecemos muito a presença de vocês. Muito obrigada por essa conversa. E essa edição contou com a Eduarda Yamaguchi e o Matheus Maia como editores-chefes, as repórteres Ana Luísa Vargas, Vitória Bertolucci e Luiz Monteiro, os produtores João Ricardo, Gustavo Ribeiro, Matheus Prata, Matheus Oliveira e Richard Militão. Quem esteve na apresentação foi eu, Nayara Chaya, nos trabalhos técnicos Marcelo Melazzo e na orientação o professor Vinícius Dorn. Lembrando que você pode escutar as outras edições do Na Escuta no site www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online. Muito obrigada e até a próxima. Na Escuta é um radiojornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorme.